na estrada da vida a seguir. Encontramos tantas almas a penar. Sem Deus, sem esperanças de encontrar um mediador, perecem no desengano, no dissabor. Porque desconhecem o Salvador. E apresentai este Jesus que te dá tanta alegria, e Deus te ajudará, te recompensará, e um galardão na eternidade tu receberá. Se em tua vida tens a paz que Jesus no Calvário te outorgou, tão pobre pecador que sem esperanças vive sempre a vagar, porque desconhecem o Salvador. Apresentai este Jesus que te dá tanta alegria, e Deus te ajudará, te recompensará, e um galardão na eternidade tu receberás.